Daí que nós empolga. WM Cadinho, o toque DJ Samuca, fazendo elas dançar. O que nós mandar, vocês obedecem. Minha danadinha, né? Olha bem no olho da amiga, chama ela pra descer, vai. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Parou, parou, parou, não desceu? DJ Samuca, solta o tambor de novo, vai. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Samuca tá mandando e ele é chefe. WM tá mandando e ele é chefe. O Kadique tá mandando e ele é chefe. Se pedir pra descer, tu obedece. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce, vai desce.